Mas é que é só melhoria, seu motor, mano, é visão. Selecionou, foi outros, mano, pra ficar lá na questão. Papo de só crescer, jamais nós vai descer. Porque na vida que nós leva, tudo pode acontecer. E na parada certa, sou criado aqui. Mas pois eu vi muito bagulho, foi desde pequenininho. E tem a principal, pra eles é normal. Balearu foi morador, isso pra nós não tá legal. E na vida bandida, pode até chegar. Mas pra chegar onde nós tá, muita luta vai rolar. Porque já é de mó tempão que nós conexão, que tá do lado, BZG parte união. Tem papo até de águia, tudo tampou do nada. Mas quanto menos ele pensou, nós já sumiu do nada. Só tem menor bandido, DN tá comigo. E quanto menos ele pensar, mas nessa tal vida bandida, mano, o bagulho é doidão. Mas nós só vale o que nós é, é de mó tempão. E se nós se aperta a mão, já fala que nós tá rendendo. Por isso que eu tô dizendo, isso é mano da vida. Quem tenta se complica, tu tá ligado que somar. Cê vem de lá da vila, já menorzão na vida. Mas a favela tá lazer, mas a favela tá lazer, tá lazer, tá lazer. Quem vem de fora, vem curtir daqui, não quer mais sair. Patricinha, vem lá de fora pra poder se divertir. Mas a favela tá lazer, mas a favela tá lazer, tá lazer, tá lazer. Quem vem de fora, vem curtir daqui, não quer mais sair. Patricinha, vem lá de fora pra poder se divertir. Mas é que é só melhoria, seu motor, mano, é visão. Selecionou, foi outros, mano, pra ficar lá na questão.